E agora, para encerrar, eu quero ensinar vocês a ser cheio do Espírito Santo, irmãos. É muito simples. Viu? Vamos abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Eu não sou contra esses cursos de paz, sabe? É porque isso tudo ajuda demais, edifica as pessoas, de casados, sabe? Mas o que nós precisamos mesmo, irmão, é ser cheio do Espírito Santo. Já pensou se Jesus fosse dar curso de casado para os discípulos dele? Olha, amanhã eu vou dar um curso de casado. Amanhã... Não, sabe, irmãos? Ele simplificou tudo. Ó, perdoa. É assim? Tem que perdoar, acabou e pronto. É assim? Não condene ninguém, não julgue ninguém. Se alguém te ferir numa face da outra, aquelas coisinhas que Jesus ensinou. Jesus era cheio do Espírito Santo, irmãos. Por isso ele pôde vencer o mundo. Sabe? E é isso que a Escritura quer que a gente seja, cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, é claro que você no seu coração vai ter aquele coração de ser um bom pai, um bom marido, um bom patrão, sabe? Um bom pastor, um bom... Sabe? Porque não é pastor, está cheio do Espírito Santo, é qualquer coisa que você for fazer, sabe? O seu coração está igual ao coração de Jesus, pronto para fazer a vontade do Pai. Então o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse assim: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele não falou para a gente ser luz no mundo? Jesus não disse, vocês são a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Então primeira coisa, nós temos que acordar. Fala com o seu irmão assim: acorda, irmão, não dorme não, senão a biba vai cair da sua mão. Acorda, irmão, não dorme não, senão a biba vai cair da sua mão. É acordar, irmão, sabe? Acorda, você é filho de Deus. Já está resolvido. Você não pode fazer mais nada para salvar sua alma. Jesus já fez tudo. Você tem que viver a vida cristã agora, desfrutar da vida enquanto estamos no mundo, sabe? Eu, há muito tempo atrás, eu conheci o sobrinho do Lampião, lá em Goiás, e aí eles contaram uma piada engraçada, diz que teve um cangaceiro lá que aceitou Jesus, e ele ficou tão maravilhado com Jesus, que ele largou tudo, largou o cangaço, guardou a peixeira dele, tudo lá, né? Mas ele foi lendo a Bíblia e ele viu que Deus quer salvar todo mundo. Que a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. E que ele devia sair pregando o Evangelho, sabe? Aí ele pegou a peixeira dele outra vez, pegou o cavalo, subiu no cavalo e ia para as estradas. Aí de repente encontrava lá com o sujeito, vem cá, fica de pé por favor. Descia do cavalo, tirava a peixeira, né? E punha na barriga, ô bichinho! Você sabe que você é um pecador que vai para as profundezas dos infernos, mas que Jesus Cristo te ama e deu a vida para te salvar. Você quer aceitar Jesus e apertava a peixeira. Você quer aceitar Jesus? Levanta os braços e fecha os olhos. E orava com ele. Eu tinha, né, acabava de olhar e enfiava a espada. É para você não desviar. Ai, pastor Sostres, devia ser assim. Acabou de aceitar Jesus, o pastor mata o cara na hora. Que angústia do pastor, que angústia do crente de perder a salvação. Ai, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, tem assim. Irmão, a salvação é um presente de Deus. não tem nada a ver com a vida cristã, ou tudo a ver. A vida cristã é para ser vivida, é para ser desfrutada, não é para você ser salvo. A salvação, Jesus já concluiu isso no Calvário, já consumou lá. Você nunca precisa ter medo, sabe, de não ser salvo, porque você não é 100% aquela pessoa. Mas viver a vida cristã depende de você, porque é muito ruim viver nesse mundo sem viver a vida cristã. É difícil demais, crente tendo que mentir, crente tendo que ficar preocupado. Esses dias foi uma mulher lá na igreja, de outra congregação, me pedir perdão, pastor Sócio. Ah, pastor, eu vim aqui te pedir perdão, porque há um ano atrás eu vim aqui para o senhor orar para minha filha que desviou, estava bebendo, prostituindo, sabe? E eu queria que o senhor orasse por ela. Eu olhei para ela, irmã, falei, irmã, desculpa o que eu vou te falar, irmãos, irmã, mas se eu tivesse uma mãe com a sua cara, eu ia beber também. Porque uma mulher que fala que tem Jesus, com a cara dessa, eu ia beber também. Né? Porque toda a alma está procurando, né, a salvação, a segurança. A sua filha está olhando para a senhora, que fala que tem Jesus com a cara dessa, falou, não tem solução para mim não, eu vou beber mesmo. Porque... Fala, mulher, você não pode amar a sua filha mais do que Jesus não, minha filha. A sua filha tem que ver que Jesus é mais importante para a senhora do que ela, porque ela está procurando também. Agora olha para você com essa cara, preocupada, ansiosa, né, acabunhada. Volta para casa, mulher, e mostra para sua filha o quanto Jesus é importante para você. Mostra para ela de onde que vem a sua alegria. Quem sabe isso vai ajudá-la. Ela disse que saiu dali e foi para o banheiro da igreja e vomitou de tanto ódio que ela sentiu de mim. Eu venho aqui para o pastor orar para mim, ele fala que se tivesse uma mãe com minha cara ia beber também. Mas ela começou a pensar, pastor Sócio. E é isso que eu quero que você faça, sabe? Se você está contente com a sua vida cristã, sabe? Porque as coisas de Deus são simples. Não é para pastor, não é para bispo, não é para todo mundo. O desfrutar, o viver a vida cristã depende de você, depende de mim. E ela me diz, pastor, mas eu fui refletir depois, eu vi que a minha vida cristã, sabe, estava ruim demais. Então decidi seguir seu conselho. O senhor falou para eu entrar no banheiro, chorar lá dentro do banheiro, mas na hora que sair, cantar, louvar o Senhor, né? Continuar amando minha filha, mesmo ela fazendo coisa errada, mesmo prostituindo, mesmo bebendo, continuar amando a minha filha e permitindo que ela veja que o meu problema não era ela, meu problema eram meus pecados que Jesus perdoou. A minha alegria sabia que eu estava perdoado e eu ia morar no céu. E eu vim aqui dizer para o Senhor que ela... já voltou para casa, já voltou para a igreja. E naquele dia eu orei por ela, ela foi batizada com o Espírito Santo para poder servir Jesus, irmão. Ele quer que você sirva Ele, irmão. Você está aqui para, sabe, fazer o que os anjos queriam fazer. Ou então pede para morrer, ué. Pede para um carro passar em cima de você, ou alguma coisa cair na sua cabeça, porque ficar aqui sofrendo, irmão, com medo de perder a salvação, sabe, preocupado com os outros, que Deus ama muito mais do que você, sabe? Então Paulo falou, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele começa a ensinar o cristão a ser cheio do Espírito Santo. Ele fala, e não vos embriagueis com vinho. Quantos já beberam aqui? Levanta a mão. Bem alto. E vocês vão aprender facinho. Quem não bebeu, paciência. Quem mandou não beber? Quem já bebeu, vai aprender muito mais fácil do que quem nunca bebeu. As coisas de Deus são muito simples, irmão. Às vezes elas são o contrário do que o mundo, né? O mundo manda você entrar e ir na polícia, Jesus fala, não entre em demanda. Se alguém te tomar alguma coisa, não entre em demanda. Se alguém te tomar a capa, dá a túnica. Quer dizer, roubou o carro lá fora? Não é assim? Em vez de você ficar amarrando demônio e tudo, procura saber onde está o ladrão para dar os documentos do carro para ele. Vê que vai andar sem documento, gente? Mas que o cliente faz? Ai, pastor, roubaram meu carro. É assim? Aquela angústia. Não, irmão. Eu falo, se alguém tomar a capa, dá a túnica também. Fica pelado. Mateus 5, 6 e 7. Não é fácil viver sem obedecer a Jesus, irmãos. Porque depois que você vive essa vida do reino, difícil é não viver essa vida do reino. Ficar preocupado, ficar ansioso, ficar com medo. Isso é que é difícil, irmão. É difícil demais viver com medo, irmão. Não conseguir dormir, sabe? Deitar e ficar rolando para lá e para cá e não consegue dormir. Isso é que é difícil, irmão. E a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Então presta atenção, irmão. É tão fácil ser cheio do Espírito Santo como ficar tonto. Tão fácil. Então faz de conta que isso aqui é um copo, uma garrafa de pinga. Me ajuda aqui, Biel. Paulo está falando assim, não vos embriagueis com vinho, tá bom? Então vou ficar embriagado aqui agora, tá bom? Oh, desculpa, irmão. Segura para mim. Eu vou ficar embriagado aqui agora, tá bom? Eu vou ficar embriagado? Eu vou ficar embriagado? Mas não bebi a pinga? Eu não bebi a pinga? Hein? Ah, foi pouco. Tá vendo como é que você entende? Quem já bebeu entende direitinho. Irmãos, o apóstolo Paulo falou assim, é melhor o homem não tocar a mulher. Por que que ele falou isso? Por que que falou? É melhor o homem não tocar a mulher. Por que que ele falou isso? Olha para o seu irmão e diga para você, porque é bom demais. É verdade, irmão, esse mundo está cheio de coisa. Né? Assim, depois fica difícil. É como se você tivesse, é bom não cheirar cocaína. É bom, não sabe? É assim? Quer dizer, vem cá. É. Agora eu vou embriagar. Põe aqui, meio copo, irmão. Aí tá bom, ei, beleza, agora eu vou embriagar, ó. Eu vou embriagar? Hein? Tem certeza? E se eu pegar a garrafa e fizer assim, ó? Se eu tomar a garrafa toda, eu vou embriagar? Ah! Não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o mesmo processo, irmãos. Tem gente que não consegue ficar cheia do Espírito Santo porque bebe pouquinho. Só vem na igreja, só canta aqui na igreja. Então vocês vão ver como que é fácil ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse enchei-vos depende de você. Você tem que entender que é a sua vida cristã que vai fazer você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você acha que Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, ele ajoelhava num bago de milho? Não, ele simplesmente vivia. E à medida que ele vivia conforme a vontade do Pai, ele ia sendo cheio do Espírito Santo, irmão. Vocês vão ver que é uma vida cristã que faz o cristão ser cheio do Espírito Santo. Muitos cristãos ficam assim sem entender, porque você compra um carro novo na agência, sai lá com o Mitsubishi. Tum. Aí três quarteirões depois, o Mitsubishi para. Você já pagou o carro, você fica nervoso, não é possível, um carro desse, como é que para? Você volta na agência e xinga o vendedor, que vendeu o carro estragado, o vendedor, não é possível, mas Mitsubishi é bom e tudo. E, né, vamos lá ver e tudo, né, chega lá no Mitsubishi, chega lá, realmente não pega, não pega, o que será? Olha no painel lá, gasolina zero. Falou, rapaz, o carro é bom. Mas se você não encher o tanque de gasolina, você vai parar. Diga assim, irmão, o crente é bom, mas vazio ele para. O crente é bom. Todo crente é bom, irmão. Já está perfeito, já está, sabe? Mas vazio é igual um Mitsubishi sem gasolina. Então, presta atenção como é simples, irmãos. Não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como, apóstolo Paulo? Falando. Então, assim como o vinho, você tem que pôr para dentro para ficar tonto. Não é assim? Imagina que eu bebi aquela garrafa, eu preciso ajoelhar para ficar tonto? Preciso jejuar para ficar tonto? Vou jejuar que eu vou ficar embriagado. Não precisa, o vinho dentro de você, ele vai fazer o que tem que fazer, você querendo ou não querendo. Só que as coisas de Deus é de dentro para fora. Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós é a esperança da glória. Quando você põe para fora, você não sabe. Quando você começa a falar a palavra, falar os salmos, sabe? Você não sabe que esse processo está enchendo você com o Espírito. Então diga ao seu irmão, fale com salmos, entoe e louve de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Por que vocês vêm para a igreja? Né? Quantas vezes eu usei música dos Sóstas, não é assim? Você tem que ter no bolso um monte de música, irmão. Quando não estiver pregando o evangelho, fica cantando, irmão. Sabe? Fica louvando ao Senhor de coração. Sabe? Louve, adore ao Senhor, sabe? De coração. E você, ao fazer isso, o Espírito vai enchendo você, irmãos. Tem gente que só canta quando vem na igreja. E nem canta de coração, canta lendo aqui, ó. Não é de coração. É igual um papagaio. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí parece que o culto foi ruim. Não. Sabe? Agradeça realmente a Deus, sabe? Por ter te amado, te perdoado, te salvado, escrito o seu nome na glória, sabe? E você vai ver como essa gasolina do Espírito vai enchendo o tanque. Segundo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças em tudo. Sabe? Roubaram o seu carro, graças a Deus. Menos uma coisa para preocupar, irmão. É terrível estar aqui dentro do culto, a gente ministrando, apita um trem lá fora. É o meu, não é? É, não é? É. Não escuta a mensagem, não. Ah, vai roubar meu carro. Quem não tem carro, presta atenção na mensagem, irmão. Jesus disse nesse mundo, quem perder vai ganhar. Sabe? Nós não precisamos de carro, pode ter casa, pode ter teclado, pode ter o que quiser, mas nós não precisamos disso, irmão. Nós precisamos de Jesus. Sabe? Então tem que aprender, perdeu o emprego, dá graças a Deus, irmão. Vai poder ler a Bíblia o dia inteirinho lá no Parque Municipal. Lá só tem gente desempregada, irmão. Eu fui lá muitas vezes, irmão. É um dos melhores lugares que tem o Parque Municipal. Lá todo mundo anda devagarzinho, irmão. Está tudo desempregado, correr para quê? Ah. Aí você vê um dormindo aqui, outro dormindo ali, passarinho cantando. Vai para o Parque Municipal, irmão. Se você perdeu o emprego, vai ler a Bíblia. Muito melhor você ler a Bíblia do que trabalhar, irmão. Para Jesus poder te usar. Para você aprender. Dá graças a Deus. Perdeu a esposa que ama? Dá graças a Deus. Por que nós temos que dar graças a Deus, irmão? Por quê? Porque Jesus mesmo ensinou: dá e ser-vos-á dado. Quando você dá graças a Deus, o que que Ele vai te dar? Para quê? Para você suportar o tempo ruim. Nós necessitamos estar com o coração cheio de graça. Eu estava essa semana lá em... Como é que chama o lugar lá, Bel? São Gotardo, Matutina, lá fazendo trabalho. Minha mãe foi atropelada aqui na cidade. Já pensou? Se o meu coração não está cheio de graça, eu paro de fazer tudo. Não, não fui eu que atropelei minha mãe, não. Ela está com 89 anos. Eu nem perto dela, não estava, não empurrei ela, não fiz nada. Nós precisamos dar graças a Deus para suportar as tristezas desse mundo. Porque só Deus pode encher o coração da gente de graça. E está escrito, o que importa mesmo é ter o coração cheio de graça. Então esse dar graças não é uma brincadeira, não. É uma necessidade que nós temos. E quando você dá graça, você está dizendo que Deus é maior do que o carro que o ladrão roubou. Deus é maior do que a sua esposa que morreu. Deus é maior do que a sua mãe que foi atropelada. Você está simplesmente dizendo: Senhor, eu te dou graças por aquilo que o Senhor fez por mim no Calvário. E aí você fica cheio do Espírito Santo. Quando você glorifica Jesus, irmão, o Espírito tem prazer de te encher, porque Ele veio para isso. O Espírito veio para glorificar Jesus. E Ele só vai te encher se o propósito for esse. Terceiro. Mais um copo, né? Já tomamos dois copos. Terceiro copo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para Jesus tem ninguém melhor do que ninguém, não mais rico, sabe? Aqui todos somos iguais e temos que nos sujeitar uns aos outros em amor. Reconhecendo que em Cristo todos nós recebemos a mesma coisa. Tão maravilhoso vir para a igreja aqui, ver o rico abraçar o pobre, o feio abraçar o bonito, não é assim? Você não se sente bem não quando eu bonito te abraço, não, irmão? Você não fica assim feliz? Nossa, o homem tão bonito me abraçando aqui, Jesus, isso é bom demais. É verdade, o pastor quando trata assim, sabe, a pessoa quando ama todo mundo como Jesus amou, ela fica cheia do Espírito Santo, quando não faz acepção de pastor. Pastor que só adula rico, acho que não devia nem ser pastor, irmão. Porque em Cristo não tem rico nem pobre, irmãos. Não é verdade? Sujeitando-vos uns aos outros. Às vezes a gente aprende mais com os humildes do que com os letrados. Terceiro copo, né? Já tomamos? Quarto copo. As mulheres, não tem mulher aqui. Oh, que pena, nenhuma. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. A mulher não sabe, pastor, só se ensina isso para elas aqui, que quando ela se submete ao marido, isso agrada tanto a Deus, que Deus enche a mulher com o Espírito Santo. Irmão, não tem coisa mais feia do que mulher mandar em marido. É feio demais. Mas quando você vê aquela mulher, né, que se submete, é bonito, irmão. Oh, meu bem, oh, meu, né, posso isso, posso aquilo. Não é que o homem é maior, não, mas é tão bonito isso, irmão, sabe? Esse dia eu perguntei para o Capial. Perguntei assim, escuta, só a mulher te bate? Ele falou, bater não bate não. mas fala, mas fala, até taiar meu sangue. Ô, irmão, mulher que você... Não pode ficar cheia do Espírito Santo, irmão. Imagina uma mulher que fala demais, cheia do Espírito Santo. Ninguém aguenta. Cheia de gasolina. Tem que ficar sem gasolina. Mas a mulher quando, né, se submete, irmão. As mulheres não entendem isso, que ao se submeter aos seus maridos em Cristo, sabe? Elas ficam cheias do Espírito Santo. Pode falar. Estou de acordo com isso que você está falando. Desde que o sujeito mereça isso. Não, senhor. Jesus não ensinou isso. Presta atenção. Presta atenção. Muito importante ele ter falado isso. Nós não podemos condicionar a palavra de Deus, irmãos. Tem merecimento, ninguém merece nada. Ele está dizendo, desde que o marido mereça. O que, que é isso, irmão? Quanto pior o marido, mais a mulher fica cheia do Espírito Santo, irmão. Porque marido bonzinho, para quê? Quem ama, quem ama. Agora aquele marido que não vale nada, mas a mulher em Cristo se submete a ele. É assim? Houve uma mulher na Bíblia, que o marido dela era chamado filho de Belial, chamava Nabal o homem era mau mesmo, não merecia nada, sabe? Mas ô mulher de Deus aquela, viu? E Davi estava escondido na fazenda dele, ele não sabia disso não. Saul queria matar Davi, Davi fugindo, escondeu na fazenda. E Davi sempre amou os animais, ele era pastor. E sem o fazendeiro saber, Davi protegeu as ovelhas, o gado dele de bandido, de feras. O fazendeiro não sabia que Davi estava dando um lucrão para ele, protegendo os animais. Um dia acabou a comida. E Davi falou, puxa, vou mandar um mensageiro lá para o fazendeiro, para falar que, ó, o senhor não está sabendo, mas nós salvamos as vacas aqui dos bandidos, das feras, e agora nós estamos precisando de um pouco de comida, o senhor podia dar para a gente? E mandou um mensageiro. Quando o homem ouviu aquilo, que isso aí é um fugitivo, é um safado, sem vergonha, sei o quê... E o mensageiro voltou, no Davi, o homem soltou os cachorros em mim lá. Davi ficou irado, irmão, sabe? Chamou os homens dele, quer dizer, vou matar esse homem. E foi para lá. A mulher do infeliz, desse aí que você falou que não merece nada, ouviu aquilo, sabe o que ela fez? Pegou um jumento, pegou um monte de comida e foi encontrar com Davi no caminho. Encontrou com Davi e falou, Davi, você vai ser rei de Israel, Davi. Como é que você vai reinar carregando um crime nas suas costas? Se eu fosse aquela mulher, eu deixo, mata mesmo, Davi, mata, acaba com esse cabra. Mata mesmo, foi Deus que te enviou aqui para acabar com esse homem não merece. Claro, o homem era filho de Belial, a Bíblia fala. Filho de Belial, filho do diabo, o homem, rapaz. Mas aquela mulher era uma mulher de Deus, que ela sabia que mesmo marido, um filho de Belial, ela deveria obedecer a Deus em primeiro lugar, independente das atitudes do marido. Davi, você vai ser rei de Israel? E Davi quando ouviu que mulher, foi Deus que te mandou aqui, mulher. E Davi voltou com os homens dele. Sabe o que aconteceu? 10 dias depois, aquele homem falou assim, engraçado, sentindo uma coisa aqui, não sei o que, que é. Caiu morto. E Davi casou com a mulher. A mulher que obedece o Senhor, Deus mata o marido dela. Vou acabar. Entendeu, filhinho? Ah, não existe condição na Bíblia, irmãos. Mateus 5, 6 e 7, quando Jesus manda perdoar, você não tem que... Jesus, isso eu perdoo e aquilo não perdoo? Não, é tudo. Porque se vocês não perdoarem, Jesus diz, do íntimo vocês serão entregues a atormentadores. Irmão, mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Jesus Jesus mandou perdoar, não é porque nós temos poder de perdoar ninguém, não. É porque se você ficar com esse veneno, além do chifre, você vai morrer. Perdoe, irmãos. Sabe? Não guarda essa porcaria dentro de você, não. Deixa o reino aí dentro, sabe? Deixa aquilo que Deus é dentro de você, porque Deus é perdoador. Mesmo marido safado sem vergonha. Vamos ver aqui mais um golo aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4 copos, né? Quinto copo, verso 20. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo. Irmão, se o marido soubesse que quando ele ama a esposa, ele põe gasolina no carro. Eu, quando a coisa está ficando um pouquinho difícil, meu bem, ama a sua esposa, irmãos. Deus se agrada quando o marido ama a esposa, como Cristo nos amou, irmãos. Amar a esposa é um instrumento de Deus para te encher do Espírito Santo. Quantos copos de cachaça nós já tomamos aqui, meu filho? 5, né? Ó, louvando e entoando de coração ao Senhor, dando graças por tudo, sujeitando uns aos outros, as esposas se submetendo aos maridos, os maridos amando as esposas. Verso 34. Porque esses títulos na Bíblia, irmão, às vezes eles atrapalham. Paulo não parou de falar, não. Ele está ensinando a pessoa a ser cheia do Espírito Santo, falando, dando graças, se sujeitando. Está entendendo, irmão? As mulheres, ele está ensinando, ele não parou de ensinar, não. E agora ele chega no lar. Filhos, obedecei a vossos pais. A criança que obedece o pai, irmão, ela é cheia do Espírito Santo. Coisa mais bonitinha, você vê uma criança, quando o pai fala uma vez, ela obedece. É diferente, não é verdade, pastor? Você vê que aquele menino é um menino diferente, sabe? O que, que tem de diferente nele? O Espírito Santo, irmãos. A gente vê isso, a gente vê na mulher, a gente vê no marido que ama a esposa. É a vida cristã, irmãos. É a nossa vida que faz com que a gente seja cheio do Espírito Santo. Filhos, obedeçam aos vossos pais, sabe? E o filho é cheio do Espírito Santo. Olha o Biel aí, porque viu o menino tão obediente, sabe? Por que que é cheio do Espírito Santo? Sabe? Porque honra o pai, obedece o pai, ama o pai, ajuda o pai, sabe? E Deus então põe o Espírito Santo, e ele ainda ama a esposa, mais Espírito Santo, e ele ainda louva o seu, mais Espírito Santo. Vai só enchendo de gasolina. Mais uma coisa, mais um copo. Verso, capítulo 6, verso 3. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Irmão, nós como pais, às vezes, exigimos dos filhos coisas que nós não fazemos. E os filhos ficam irados. Né? Porque é injusto. Às vezes nós exigimos dos filhos coisas que nós mesmos estamos fazendo. Algum tempo atrás, uma mulher lá em Israel queria que o menino dela parasse de comer doce. E ela então tinha um rabino muito sábio em Israel, ela levou o menino lá no rabino, para o rabino falar com o menino para parar de comer doce. Chegou lá o rabino: eu vim aqui para o senhor falar para meu filho para ele parar de comer doce. Aí o rabino olhou: a senhora pode voltar daqui a um mês? Aí a mulher foi embora. Mas tudo bem, o rabino é um sábio, né? Um mês depois ela volta com o menino, o rabino: ô, meu filho, para de comer doce. A mulher falou: rabino, não é possível, eu vim um mês atrás aqui, o senhor falar isso com o meu filho? O senhor me fez esperar um mês para falar isso? Não, minha filha, porque eu também estava comendo doce. Pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Não é na marra, não é na pancada, não é na, sabe? Mais um copo. Pais com filhos. 5. Empregado. Quem foi empregado aqui, um jeito de você ser cheio do Espírito Santo: obedece o seu patrão, mesmo que ele está pagando pouco para você. Obedece, faz mais do que ele está mandando. Servos, obedecei a vossos pastores. Segundo a carne, na sinceridade, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Um empregado que está ali, sabe? Irmãos, quantos crentes às vezes, não vou empregar crente, não, porque crente, meu Deus, o crente, irmãos, ele deve, sabe, trabalhar como se estivesse fazendo para Jesus, não é pelo salário, não, é porque ele está servindo a Deus. Ele faz mais do que pede, não entra em greve, sabe? Lá na fábrica, eu me lembro, irmãos, quando o pessoal aceitou Jesus lá, era uma alegria tão grande na fábrica. Quem chegava lá, irmão, sabe? Não eram mais empregados, nós éramos irmãos lá dentro. E o PT foi lá uma vez para fazer greve do setor metalúrgico, né? Queria que eles ajudassem na greve, não trabalhassem também, né? Porque ia parar todas as indústrias. Aí o líder do PT vem me procurar, não volto mais aqui não. Falei, por quê? Porque ele perguntou se podia conversar com os empregados. Falei, pode entrar, fica à vontade. Não volto mais aqui não. Fui falar com eles lá para ajudar a gente na greve. Eles falaram com a gente que processo trabalha de graça. Irmãos, cristianismo não é uma religião, é uma vida. É uma vida. Você lá no seu trabalho, você está servindo é a Cristo. Não é o salário que você ganha, não é a firma que você está trabalhando, você está lá como luz, e ao fazer isso, você fica cheio do Espírito Santo. E é muito fácil a gente chegar numa empresa e ver que a pessoa é cheia do Espírito Santo, pelo jeito dela de trabalhar, pelo jeito dela de comportar. Às vezes está ganhando uma mixaria, mas é aquele zelo, aquela alegria, aquele amor. Patrões, vamos lá que estão acabando. Verso 9, vós senhores, aí está falando do patrão agora, e eu já fui patrão, já fui empregado, já fui patrão. Vós patrões, quantos crentes, irmão, só são crentes aqui dentro, lá dentro da empresa, os empregados nem sabem que o patrão é crente. Não, eu não misturo negócio com, não é verdade? O que é isso, irmão? Sabe? Você está servindo a Deus na vida daqueles homens lá. Você está ali dentro como um pastor e aqui dentro da igreja. Você tem que apacentar seus funcionários, ensiná-los. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, que eu peguei empregados roubando dentro da fábrica. Né, 3 vezes. Um deles, tadinho, acabou o trabalho. Tinha um corredor na fábrica assim. Lá no fundo tinha o vestiário. Ele tomou banho, né, todo arrumadinho, bonitinho. E lá na fábrica tinha umas peças pequenininhas, bem caras. Sabe? E ele tinha enchido o bolso com aquela peça. E estava vindo, eu indo para lá, ele vindo para cá. Aí tinha um negócio no chão. Ele, para me agradar, ele abaixou para pegar o negócio, os negócios caíram tudo do bolso dele, na minha frente. Eu ajudei ele a catar tudo, entreguei para ele. Falei, vem cá comigo. Levei ele para o escritório. Falei, eu já furtei também. É ruim demais. É ruim demais a gente viver sabendo que tirou uma coisa que não é nossa. Não vale a pena. Não vale a pena. Sabe? Pode ir embora, viu? Eu não tenho nada contra você que eu nem posso te julgar. Viu? Não faz isso não, porque não vale a pena. Ficou meu amigo. Patrões. Vocês não têm que ser crentes só dentro da igreja, não. Vocês têm que ser mais crentes lá fora do que aqui dentro. Que é lá que vocês têm que brilhar. E isso enche o patrão com o Espírito Santo. Se o crente é patrão, o fazer isso com os funcionários vai enchê-lo do Espírito Santo. Então, irmãos, é um encher cheio do Espírito, é uma vida cristã. Você com Deus, louvando, adorando o Senhor, agradecendo, reconhecendo o que Ele fez por você individualmente. Sabe? Quantos aqui já pecaram pelo menos uma vez na vida e tem certeza? Levanta a mão direita para o céu e fala, Jesus, eu tenho. Quantos pecados levam o sujeito para o inferno? Hein? Ele diz que é um. Vocês concordam com ele? Então eu digo, seu irmão, você está frito, meu filho. A Bíblia diz que todos os mentirosos, irmãos, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa palavra morte no hebraico significa separação. Então, a nossa alma não morre, irmão. Jesus diz, não tema aquele que mata o corpo. E não pode fazer mais nada. Bala não mata a alma, não. Câncer não mata a alma. Sabe, que mata a alma é pecado. Porque separa a nossa alma de Deus. Então, a primeira morte é quando o corpo para de funcionar. E a alma não consegue usar o corpo mais. Não consegue tocar, não consegue falar. Então, a alma tem que separar do corpo. A carreta passou em cima de você, a sua alma não consegue usar mais o corpo. Então ela separa do corpo. Agora, a segunda morte é a separação eterna de Deus. O inferno é bom ou é ruim, gente? Hein? Ué, mas quem fez o inferno? Quem fez o inferno? Hein? Quem fez o inferno, filho? Está escrito aí? E a Bíblia fala que tudo que Deus fez é bom. Não é que o inferno é ruim. O inferno, ele é uma necessidade, irmãos. Deus precisava criar o inferno. Todos nós amamos o inferno. O inferno é uma lata de lixo. Todos nós temos lata de lixo em casa. Para quê? Coisa maravilhosa a lata de lixo, irmão. Não é verdade? Você joga o que não presta lá dentro. Que maravilha. Né? E às vezes fala do papel higiênico, você vai no supermercado, o papel higiênico está lá na prateleira, no lugar mais alto, não é assim? Tem um cheiroso, colorido, florido, não é assim? E tudo. Aí você compra, você carrega ele no carrinho no lugar mais alto. Todo mundo vê o tanto que você come na casa. Que vai... Né? Chega no carro lá também, né? Põe peso em cima dele, né? Todo mundo vê. Chega em casa, você pega o papel higiênico, põe ele numa casinha linda, não é assim? Tem casinha de acrílico, tem casinha de porcelana, de aço inoxidável, né? Né? O papel higiênico deve ficar na felicidade. Não, como que ele me ama? Ele é doido comigo. A nossa alma é como papel higiênico, irmão. Você já tentou limpar papel higiênico? Para usar ele outra vez? Onde você joga ele? Graças a Deus pelo lixo. É, compra um quilo de carne. No outro dia você vê que a carne está podre. Você vai deixar a carne lá cheia de enfermidade, de bicho. Graças a Deus pelo lixo. Compra uma dúzia de laranjas. No outro dia você vai ter uma laranja podre lá. É, o que você faz com ela? Mas você não comprou a laranja? Você não gosta de laranja, não? Vai jogar no lixo? Diz ele que estragada não. É assim, irmãos. Deus ama você. Mas Deus não vai permitir que o pecado entre no reino dele. E se você já pecou, você está perdido. Eternamente perdido. Mas Deus... por causa do grande amor com que amou você, e estando você morto, te deu vida, pela graça, irmãos, pela graça. A questão da salvação já foi resolvida, mas nós não podemos esquecer o quanto custou a redenção da nossa alma. A Escritura diz que é caríssima, que não foi com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue do Filho de Deus. Então agora, irmãos, que o Senhor já nos lavou, nos limpou, nos perdoou, escreveu o nosso livro, nosso nome no livro da vida, se Ele nos deixou aqui, irmãos, é para ficarmos cheios do Espírito Santo para servir a Ele. Quantos já pecaram uma vez aqui, levanta a mão para o céu outra vez, fala, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. que eu sou pecador. Quantos já pecaram duas vezes, levanta a outra mão também. Quantos já perderam a conta, fica de pé com as mãos para o céu que nós vamos orar. Para que Deus abra o seu entendimento, para que você compreenda quão maravilhoso é ficar nesse mundo e poder contar para os outros o que nós recebemos e que Deus quer que eles recebam também. Feche os seus olhos, meu amor. Se você ainda tem dúvida da sua salvação, olhe para a cruz do Calvário. Já aconteceu, irmãos. Já foi consumado. A salvação é um presente de Deus para o mundo, para todos, todos que quiserem viver com Deus. Por isso não tenha medo, eu fiz muitas coisas erradas, mas eu amo a Deus. Eu ainda erro muitas vezes, mas eu amo a Deus. Eu amo mais a luz do que as trevas. Às vezes permito que as trevas me enganem, né, com vaidade, com orgulho, mas eu amo a luz, irmãos. Se você ama a luz, não tenha medo, irmãos. Você vai habitar na luz, porque Jesus deu a vida para isso. Por isso não tenha medo, irmãos. Creia. Creia, apenas creia. Apenas creia no amor de Deus por você. Eu quero ajudar vocês agora a começar essa nova vida. Mas primeiro, você precisa crer que os seus pecados estão perdoados. É muito importante isso. Filho, os teus pecados estão perdoados. Para que você saiba que eu tenho o poder de perdoar pecados, levanta e anda. Eu quero que você levante as suas mãos para o céu, de olhos fechados. Procure com o seu espírito contemplar o que eu contemplei um dia. Jesus naquela cruz, não pelo mundo, mas por mim. Ainda que ele morreu pelo mundo inteiro, mas naquele dia eu vi que ele estava ali pela minha alma. E eu quero que você veja Jesus crucificado por você. Muito importante você carregar isso durante toda a sua vida, sabe? Ele deu a vida por você, individualmente, pela sua alma. Por isso não tenha medo mais. Se você encontrar alguém vivendo uma vida melhor do que a sua, procure viver a vida dele. Procure imitar aqueles que estão imitando Cristo, mas nunca duvide daquilo que ele fez por você, porque é o amor de Jesus que vai te estimular a viver a vida cristã. É saber que ele te ama que vai te animar a ser um bom pai, a ser um bom marido, a ser cheio do Espírito Santo, a ser um bom patrão, um bom empregado, um bom filho. É o amor de Jesus, é que transforma a nossa vida, que nos estimula a ser um bom cristão. Ele ama você. Por isso eu gostaria que você orasse comigo esta noite. Diga assim: Senhor Jesus, eu não te vejo, mas no meu coração eu creio, tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo salvar os pecadores. Eu reconheço, com as minhas mãos levantadas, diante de todos, que pequei muitas vezes e conheço os meus pecados. Mas agora eu sei que o Senhor me ama, e naquela cruz, por amor à minha alma, deu a sua vida para me perdoar e me salvar. Por isso hoje, voluntariamente, eu abro o meu coração e te recebo, Jesus, como meu Salvador, o meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero passar a eternidade no reino de Deus. Me dá o Espírito Santo, me ensina, muda minha vida. Eu também quero te servir enquanto eu viver neste mundo. Obrigado, Jesus. Hoje eu tenho certeza. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Obrigado, Jesus. Eu vou morar no céu. Te amo, te amo, te amo.